A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Estamos em mais uma edição do programa Voz da Alegria e hoje dinamizada pelo Cotejolitá. Marta Vieira, obrigado mais uma vez a ti e aos convidados que hoje aqui estão para falarmos das Jornadas Mundiais, de Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, mas vamos saber um pouco da história daquilo que os convidados passaram por outros países, desde a Terra dos Cangurus até Madrid ou até à Polónia. Vamos saber um pouco disso? Conta-nos lá toda essa história para este programa. Uma saudação especial a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É com muito entusiasmo que estamos novamente hoje aqui no programa Voz da Alegria para falarmos sobre a Jornada Mundial da Juventude. Do Cotejolitá hoje também temos o Rafael Abrantes, que é o elemento da equipa de animação do Cote, muito ligado também à música, sempre disponível para colaborar na animação de Eucaristias ou outros momentos de reflexão e oração. Olá, Rafael. Olá. Obrigada por teres aceito este desafio de estarmos hoje aqui, próximos dos ouvintes da Rádio Boa Nova. Então, é isso mesmo. A jornada já conta com 35 anos de história, já aconteceram 15 jornadas e hoje temos umas convidadas muito especiais que já participaram também em algumas jornadas. Portanto, temos a Rita Oliveira. Olá. Olá. Obrigada por teres vindo aqui hoje também ao nosso programa. E temos também a Inês Dias. Olá, Inês. Então, Rita, podemos começar por ti. Tem 3 jornadas, certamente sentiste a experiência de maneira diferente. O que é que mais te marcou em cada uma delas, Rita? Bom, então a primeira jornada em que eu participei foi em 2005, em Colónia, na Alemanha. Era muito novinha, portanto... O entusiasmo era bastante, mas se calhar a capacidade de compreender e entender os motivos estariam ainda aquém do desejado. Nesta jornada tivemos aqui uma grande mudança. Tinha falecido o Papa João Paulo II e foram as primeiras jornadas do Papa Bento XVI. A expectativa era alguma, porque, enfim, Papa João Paulo II tinha uma entrega imensa e uma forma de estar nas jornadas muito característica e havia algum receio de que o Papa Bento XVI estivesse mais afastado dos jovens e isso não aconteceu de todo. Foi muito marcante a chegada de Bento XVI à Colónia, imensos jovens... A vê-lo chegar de barco. Foi um momento muito, muito bonito. Depois participei em 2008 em Sydney. Para mim foram as grandes jornadas. Quer pela distância, não é? Quer depois pelo momento também da minha vida pessoal. Tinha acabado o curso nesse ano, hesitei um bocadinho, vou, não vou, tenho que procurar emprego. Mas pronto, mas arrisquei e foi sem dúvida a minha jornada. Fomos 5 pessoas da Diocese de Coimbra, portanto foi um momento muito marcante a nível pessoal, uma experiência muito profunda. Tínhamos ali uma rotina diária de oração logo de manhã, nós os 5 participantes da Diocese, e depois então integrávamos as atividades propostas pela jornada. Foi mesmo um momento único na minha vida. Aqui destaco também o acolhimento na família. Foi realmente... senti-me fazer parte daquela família. Ainda hoje tenho contacto com a família que me acolheu, e foi realmente muito, muito bom. Depois fui a Madrid, em 2011. Pronto, já aí numa fase completamente diferente, também da minha vida. Muitos jovens portugueses, até pela proximidade. Mas depois a experiência então de jornada não foi tão interior, digamos assim. Até porque na primeira semana, como já tinha experiências de jornada, não fui acolhida numa família de acolhimento, porque eram imensos jovens e não havia capacidade para acolher tantos jovens. Portanto, fiquei numa congregação, num colégio. E pronto, depois a semana em si de jornada em Madrid foi assim... muita agitação, muito calor, foi uma experiência diferente. Mas sem dúvida que, quer dizer, qualquer jornada nos marca e deixa algo em nós. É assim uma experiência única que eu acho que qualquer jovem católico e crente deve e participar. Sendo cá este ano, eu acho que não deveria haver qualquer dúvida para os nossos jovens portugueses e aqui da nossa cidade. Pois, exatamente. Eu penso que alguns ainda andam um pouco distraídos, mas nós, em termos do Cote Jalitá, tem sido também um dos nossos grandes objetivos de entusiasmar os jovens, os adolescentes que andam na catequese, através também dos grupos de jovens e de outras associações, de aproveitarem, de facto, esta oportunidade única de viver a jornada no nosso país. Estando vocês, e cada um à sua maneira, presente em outras jornadas, é a altura de ouvirmos a Inês, porque esteve na Polónia, certamente também com algumas coisas novas, coisas diferentes, coisas que a marcaram nestas jornadas na Polónia. Sim, para mim as jornadas na Polónia foram desde a saída de cá, porque eu fui com um colega e fomos de autocarro 3 dias até à Polónia, não parámos, dormimos no autocarro, então toda a interação de conhecer toda a diocese de Coimbra que há ali naquele autocarro até lá também foi uma experiência bastante boa. E quando chegámos lá tivemos as famílias de acolhimento à nossa espera, que foram 5 estrelas, estiveram sempre disponíveis para nos acolher e a felicidade deles, aprenderam português e foi bastante interessante nesse aspecto. Depois, por outro lado, para mim era uma novidade, nunca tinha estado num sítio com milhares de pessoas que acreditam em algo tão maravilhoso e que partilham a fé de uma maneira diferente, ou seja, cada um partilhou um bocadinho do que era a sua fé e isso é algo extraordinário. Certamente também fizeste algumas amizades durante essas jornadas. Sim, até mesmo com... nós estivemos com grupos desde Panamá, Estados Unidos, Itália, Espanha também, e ficámos com muitas boas memórias e boas conversas. E também dizer que acho que as jornadas é para toda a gente. Eu tive a sorte de partilhar as jornadas com pessoas desde os 15 até aos 40, 50 anos e acho que é incrível perceber que cada um de nós, nas diferentes fases da vida, é uma experiência que só nos enriquece e enriquece a nossa fé e a nossa personalidade no dia-a-dia. E este ano decides então melhorar a experiência e ser voluntária. Conta-nos um pouco. Sim, disso também. Este ano vou estar do outro lado. Acho que estava na altura de também demonstrar o carinho que do outro lado fizeram por mim. Desta vez estar do outro lado e acolher e dar um pouco de mim aos outros. E acho que é essencial. E nós precisamos também de muitos voluntários. Portanto, quem puder... inspiradoras. Sim, explicar aqui se calhar um bocadinho aos nossos ouvintes que nós aqui no Cote Jolitá estamos a pedir que pessoas se possam inscrever como voluntárias para colaborar nos dias na Diocese, portanto de 26 a 31 de julho, para podermos acolher os cerca de 450 jovens, que foi esse número que nos propusemos de receber, que neste momento já sabemos que vamos receber cerca de 100 peregrinos de França e 50 peregrinos alemães. Os outros, os restantes peregrinos, ainda não conhecemos as suas nacionalidades. Estamos a apelar a que se possam inscrever como voluntários, mas neste caso a Inês está mesmo inscrita como voluntária para a jornada em Lisboa, portanto de 1 a 6 de agosto, para, digamos, os dias mais especiais da jornada. Inês, parabéns por teres aceito esse desafio, que certamente vai ser bastante enriquecedor. E agora, nada melhor do que falarmos com a Marta, porque também esteve em Roma, não é? E falar um pouco da sua experiência nesse país. E como é que foi? Certamente muito diferente de cada um, quer da Rita, quer da própria Inês, Marta. Pois, isto, falar da jornada é sempre aqui algo emocionante, não é? Vocês, se calhar, os ouvintes não conseguem perceber, mas traz-nos sempre aqui um misto de recordações, de boas memórias, de momentos também que nos enriquecem, de enriquecimento de fé, digamos assim. Realmente, em 2000 eu estive presente em Roma, Jornada Mundial da Juventude, com o Papa João Paulo II. Foi a primeira jornada em que foi um grupo aqui da Oliveira do Hospital. Nós tínhamos o grupo de jovens Ágape, com a doutora Teresa Mendes Costa. Fomos cerca de 10 peregrinos aqui da Oliveira. Também foram 2 dias de autocarro, como disse a Inês, que também é sempre uma experiência interessante. E realmente foi o único, muito emocionante poder estar ali tão próximo do Papa João Paulo II. Recordo com muito carinho as amizades que ainda hoje guardo. Fizeram-me sentir que quando partilhamos a nossa fé tudo faz mais sentido. Depois recordo também o cansaço que durante a noite andámos 18 km a pé para chegar, muito sono, eu depois fico um bocadinho mal disposta quando estou com sono. Muito sono e cansaço, porque tínhamos que levar as nossas coisas. Andámos 18 km a pé para chegarmos a Tor Vergata, local da vigília e da missa com o Papa São João Paulo II. Temos aqui, os nossos ouvintes não podem ver, mas temos aqui até algumas recordações que todos guardamos com carinho das várias jornadas. Imagens, objetos, ainda tenho a vela dessa vigília, que também costumo usar até em momentos de reuniões e reflexões. Traz-me sempre alguma inspiração a recordar estes momentos. Estivemos juntos, cerca de 2 milhões de jovens, aquilo é realmente uma imagem que recordo, que me marca bastante. Ainda hoje, quando ouço o hino Emmanuel, consigo viajar até Roma e lembrar-me do Papa sentado, já muito idoso, e a dançar ao ritmo da música. É uma imagem que está em alguns vídeos e que eu posso dizer que vi, que presenciei e que me tocou imenso. E foi aí que firmaste a tua fé, não é? Pois sim, eu na altura já era catequista, já estava ligada a grupo de jovens, e agora quando soube que a jornada era em Portugal, não pude, pronto, e deixar, vocês conhecem-me, sabem que o meu entusiasmo com a jornada é muito grande, e em termos de Cote Jolitá leva-nos aqui a ter alguma dinâmica, alguma dedicação, mas eu faço isso sempre com muito gosto, porque realmente é algo que quem participa numa jornada, e está aqui a Rita e a Inês, sabem certamente que nós não conseguimos viver isto de outra forma, não é, Rita? É. Eu, ao ouvir-te, lembro-me sem dúvida das vigílias. Acho que um dos grandes momentos da jornada são as vigílias. Em Sydney tivemos também uma via sacra, assim, muito tocante. Também está no... Também podem vê-la no YouTube, porque foi mesmo uma via sacra mesmo muito, muito marcante. Em Madrid, também recordo, Madrid, nós vivemos ali um calor imenso durante a tarde, portanto na tarde da vigília, circularam carros de bombeiros a lançar água porque não aguentávamos com o calor. E depois, durante a noite, veio assim uma tempestade, o toldo que cobria o palco voou, alguns seguranças e elementos da organização queriam tirar o Papa do espaço, do recinto, e o Papa disse: não, se os jovens ficam, eu fico. E ficou ali debaixo de chuva connosco. Portanto, é realmente um momento que nos diz que há algo que nos deve mover e que nos conduz, que eu acho que, estando, lá está, mais uma vez, esta possibilidade tão perto de nós, eu acho que é de aproveitar. E eu, um bocadinho, experiência diferente da Inês, não me inscrevi para voluntária, mas inscrevi-me para a família de acolhimento, porque também quero retribuir o carinho que recebi, a atenção que me foi dada e a disponibilidade, e portanto não hesitei, claro, nesta inscrição como família de acolhimento. E nós hoje queremos lançar novamente o desafio aos ouvintes, já tínhamos falado sobre isso aqui nos outros programas, que possam realmente aceitar este desafio e inscreverem-se como famílias de acolhimento, acolher dois jovens. Neste momento já sabemos que poderão ser alemães ou franceses, e recebê-los em casa, pode ser também num sofá-cama, num espaço que possam ter livre, não tem que ser obrigatoriamente num quarto com cama, porque eles vêm preparados com saco-cama para poder ter um espaço para dormir, acesso à casa de banho e o pequeno almoço, portanto, entre os dias 26 a 31 de julho. Posso dizer já com alguma alegria também, que também um pouco fruto da dedicação que temos aqui e da divulgação que fomos fazendo através do Cote Jalitá, temos neste momento já 72 famílias de acolhimento inscritas, o que já nos dá aqui alguma margem de segurança, digamos assim. Marta, desculpa interromper-te. Eu acho que há muito, nesta fase, há muito medo da língua. E eu confesso aqui, perante os ouvintes da Boa Nova, que eu não sou muito boa a línguas. E, portanto, fui à Alemanha, fui a Sydney, e eu acho que tudo se ultrapassa. Portanto, nós comunicamos com as famílias e é possível acolher, claro, jovens com outro idioma. Pois eu da experiência que tenho das pessoas com quem vou contactando, que me pedem mais informações, não tenho sentido esse receio da língua. Penso que a maior parte das pessoas até está receptiva na perspectiva de querer ajudar e querer colaborar, percebendo que isto é um evento que mexe com o nosso país, não é? Se bem que, pronto, acho que a língua, para a maior parte das pessoas, pode ser talvez um entrave, mas a maioria que tenho contactado não tenho sentido que seja uma dificuldade, pronto. Algumas referem como dificuldade porque estão a trabalhar nessa semana, mas lá está, durante o dia vai sempre haver um plano de atividades, um programa, e terão que garantir a mesma dormida e o pequeno almoço. Ainda para falarmos um pouco sobre as jornadas, temos alguém, João não está, Marta não está, mas também deixou, penso que, o testemunho. Sim, o João Gonçalves é o elemento também do Cote Jalitá, não pôde estar presente, esteve com a Inês na jornada em Cracóvia, esteve também presente connosco aqui há duas, três semanas numa das sessões do Alfa Jovem, precisamente a deixar o seu testemunho, o seu entusiasmo com os jovens aqui de Oliveira, em que trouxe até fotografias da jornada em que participou e deu o seu testemunho, e hoje também nos quer deixar uma mensagem. Vamos ouvir essa mensagem de João e depois vamos saber qual é a expectativa que o Rafael tem, que não foi a nenhuma jornada, qual é a expectativa que o Rafael tem para as jornadas de agosto aqui em Portugal. Vamos lá ouvir então o João. Olá, eu sou o João Gonçalves, do Cote Jalitá. Eu participei nas jornadas em 2016, em Cracóvia, e costumo dizer que foi uma experiência que mudou a minha vida, para melhor, como é óbvio. E uma das coisas que trago junto do meu coração dessas jornadas é exatamente as famílias de acolhimento, neste caso a minha família de acolhimento, com a qual ainda mantenho contacto, e todos os natais ainda trocamos umas prendinhas. Foi sem dúvida algo que enriqueceu a minha experiência, e portanto não percam esta oportunidade de acolher peregrinos nas vossas casas, e inscrevam-se vai ser claramente uma experiência inesquecível e que certamente não vou querer perder. Grande beijinho e aproveitem as jornadas e a preparação até lá. Ouvimos então o testemunho de João Gonçalves. Rafael, não foste ainda nenhuma jornada, vêm as jornadas em Portugal, as tuas primeiras jornadas, quais são as expectativas que tens, ouvindo dizer que estão mais de 1 milhão de jovens juntos, vais-te juntar a esse grupo, o que é que esperas destas jornadas? Confesso que o ânimo já era bastante grande, mesmo antes de falarmos e de começarmos a organizar esta história das jornadas, mas sendo membro do COTE, a ansiedade vai aumentando cada vez que os dias passam e chegando mais perto da data. Falo por mim e falo, acho que, por todos os que pertencemos ao COTE. Mas sim, é sempre uma grande expectativa ver o Papa ao vivo, não é uma coisa que acontece poucas vezes na nossa vida, sentir a emoção, como elas dizem também, este unir a minha fé à dos outros e sentir que somos muito maior do que qualquer coisa que existe no planeta e que, sim, ainda existem pessoas que acreditam no mesmo que nós. Nós estamos sozinhos nessa caminhada. Tens, às vezes, sendo motivo de conversa, tens alguma conversa com, enfim, pessoas que já participaram nas jornadas em procurarem saber um pouco mais daquilo que podes depois aproveitar cá? O caso da Rita, o caso da Inês, o caso da Marta. Às vezes procuras, tentas saber mais, até para estares mais dentro daquilo que pode ser ou que poderá ser as jornadas? Sim, e mesmo a Marta, que com este ar dela animado, conta sempre as histórias que viveu lá e claro, é sempre uma forma de nos incentivar a ir, porque mesmo com o que as outras pessoas dizem, o sentimento deve ser único e a caminhada é individual, mesmo feita em grupo. Certamente o que eu vou sentir é diferente do que a Marta vai sentir ou do que qualquer outra pessoa que esteja lá vai sentir. Achas, e eu faço esta pergunta, certamente vou fazer a pergunta à Inês, à Marta e à Rita. Achas que este será de facto o ano de mudança e que a juventude terá uma maneira diferente de ver a Igreja, de ver a sua participação? Achas que será mesmo este o ano que poderá fazer a grande diferença ou não? Ano de mudança? Eu não queria pôr o ano de 2023 como o grande responsável de... Mas acredito que por causa deste Papa também, que todas estas jornadas em que ele esteja presente e tenha aberto o caminho, é sempre uma jornada diferente e um início de uma nova esperança, visto que é um Papa muito mais... Não queria dizer liberal, porque se calhar é uma palavra muito forte, mas um Papa muito mais disponível e mostra o lado da Igreja que estava muito não presente, digamos assim, escondido, e que a fé efetivamente é para todos. E acho que esse contributo do Papa, sim, entusiasma muito os jovens e deixa-os muito mais disponíveis a aceitar esta fé que eu e a Inês, falando aqui nos mais novos, sentem que pode estar a fugir dos jovens. Contudo, não queria estar a associar o ano 2023 a uma mudança, mas sim esta caminhada que o Papa Francisco abriu ao pensarmos e vermos a Igreja de um ponto diferente que não éramos habituados a ver. Inês, tens a mesma opinião? Sim, no sentido em que quando eu fui à Polónia, eu fui com pessoas que estavam num momento da sua vida um pouco desligadas, a sua fé estava no ponto mais baixo e foram as pessoas que saíram de lá com a energia e a fé mesmo muito, muito elevada e que voltaram a renovar. E a partilha dos outros, voltaram a acreditar, se calhar, naquilo que estava adormecido. E o Papa Chico, como nós o tratávamos, é um, como o Rafa disse, é um grande uma inspiração, portador, sim, um grande portador da mudança, e eu acho que cada vez mais, e acho que também é bom para Portugal, porque eu fui para um país muito religioso, e acho que Portugal, para além do ser religioso, acho que falta em muitas pessoas a humildade e o aceitar todo este evento que acaba por ser internacional e que acaba também por mostrar quem é o português, e eu quero que eles saiam daqui a pensar e a achar que nós somos humildes e trabalhadores e muito dados aos outros, e é isso que eu espero dos portugueses. E cheios de fé, que é o mais importante. E que iremos acolher bem todos, não é? Rita, qual é a tua... Eu acho que a jornada é sempre um momento de mudança para quem participa, por tudo o que vive, por toda a bagagem que recolhe na jornada, e depois também pela mudança que pode fazer com quem... Ou seja, quando eu saio da jornada, aquilo não fica só comigo, não é? Eu vou partilhar com quem me rodeia, com quem trabalho, com quem estudo, e portanto vai ter que mudar alguma coisa, não é? Quanto mais não seja as pessoas ouvirem falar o que é que nós vivemos, como é que foi, o que é que sentimos, fica sempre alguma coisa, não é? Ou a dúvida, porque é que eu não fui, ou pronto, ou o cruzamento de ideias diferentes. Portanto, eu acho que muda sempre alguma coisa. Marta, és da mesma opinião? Sim, eu, para mim, eu até já disse aqui noutro programa, gostei da expressão do Dom Tolentino, quando ele disse que a jornada podia ser aqui uma explosão de esperança. Pronto, eu acho que, como o Papa Francisco diz, os jovens devem ter lugar na Igreja, devem ser, deixarmos os jovens serem os protagonistas e não estar sempre na perspectiva de julgar porque não vão à missa, ou porque não fizeram aquilo, ou porque foram e estavam distraídos, pronto. Dar a oportunidade e perceber como é que é a personalidade de um jovem, do adolescente, e dar-lhe espaço a que sejam eles próprios. E, portanto, eu tenho essa grande esperança, digamos assim, que a jornada possa tocar o coração de muitos e que possam ajudar a criar um mundo melhor, que é para isso que nós temos todos esta dedicação também, pensar mais no outro e lutar por um mundo de paz e de justiça para todos. Estamos na ponta final deste programa. Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Estamos a falar de jornadas, enfim, da participação, da experiência, das expectativas, do que são as jornadas, aquelas que vão reunir mais de 1 milhão de jovens naquele que será, ou é certamente, o maior evento realizado em Portugal da juventude. Não sei se algum de vocês, Rafael, Marta, mesmo Rita ou Inês, têm mais alguma coisa a dizer. Vamos lá. Pronto, então eu queria, antes de mais, agradecer a presença. Acho que hoje um programa muito rico aqui em testemunhos, em várias jornadas. Agradecer a presença de todos, por terem também partilhado o entusiasmo e o ânimo, para que todos os ouvintes possam, de alguma forma, também se sentirem tocados ou participar na jornada como peregrinos ou como famílias de acolhimento. E dizer-vos que terminamos agora o programa com o hino da jornada, com o Rafael Abrantes. Queremos também dar a boa novidade que no próximo dia 16 de Abril teremos a honra e o privilégio de ter connosco o autor desta música, que é o Pedro Ferreira. Vai estar connosco na celebração da Eucaristia no Parque de Mandanelho, às 10 horas, como disse, dia 16 de Abril. Dia esse em que também temos outras novidades, não é, Rafael? Sim, então convidamos a que todos os ouvintes se desloque ao Mandanelho, pois teremos um momento histórico que é a passagem dos símbolos da jornada na nossa cidade. Esses símbolos que são a cruz peregrina e o ícone da Nossa Senhora, Salus Populi Romani. Estes símbolos que são confiados pelo Santo Papa aos jovens e que têm percorrido os 4 cantos do mundo desde 1983. E são, sim, o símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Então, que a alegria de Cristo ressuscitado alegre os nossos corações neste caminho de preparação até à jornada, e continuem a acompanhar o nosso programa Voz da Alegria todas as sextas depois das 17h30, com reposição aos domingos às 14h30. Ou então no site da Rádio Boa Nova, em podcast, em radioboanova.pt. Obrigado a todos, até uma próxima. De todo o mundo para este lugar partimos, voamos, chegamos aqui com Maria e